Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria e preferência pelo nosso Pretinho Básico de todos os dias. Chegamos com Coca-Cola, Gaúchão Coca-Cola, comemore do seu jeito. As melhores ofertas TIM estão na Colombo, você pode e você merece. E Nova Skin, o cervejão do Atlântida Festival, se beber não dirija. E aí, queridos do Pretinho? Fala, Maurício Amaral. Feliz da vida de ser mais um camelo nessa cáfila. Boa, Amaral. Tá com um papelzinho. Tá colando. Ô, Amaral, qual o coletivo de prato? Peraí, que houve? Feliz de ser mais um prato. Tá baixo meu microfone? Nessa universidade. Tá com um papelzinho aqui, tá com os coletivos, porque ontem o Paulo Santana botou na coluna dele. E o Paulo Santana que nos ouve. É. Copiou de nós. E eu vou dizer mais. Há muito tempo, antes de Maurício Amaral falar esse tipo de coisa no programa, no Pijama Show já fazia isso. Boa! É verdade. É verdade. Porém, já fazia isso há muito tempo no Pijama. Eu não me importo de ser um pequenino grão de areia nesse deserto. Muito bem. Só queria dizer que eu só estou usando os coletivos inspirado do Porã. Tá ótimo. Botem os fones, por favor, Amaral e Porã. Obrigado. Fala, Porãzinho. Sou eu. Beleza, Marcos Piangers. Fala, KG. Beleza, Mr. P. Agora é pensar no Granal. Eu não vou me perder por aí. Tá ótimo, muito obrigado. Vocês cantam muito, cantam demais, os meninos cantores do Pretinho Básico. Fala, Potter. O fato de ser especialista em nada. Esse sou eu. Nossa, o maior idiota do mundo. É quase como se fosse. Beijo pra Topas e beijo pra comunidade, beijo pro colega Rosário, que hoje fizeram um intervalo sensacional. A expectativa para o Atlântida Festival é enorme. Eu tenho certeza. E a estrela móvel do Pretinho Básico nesta quarta-feira é a mina do Patrola HD do Rio Grande do Sul. Roda! Roda! Olha, Guedar. Bom, Rodaquinha, que belo casaco, estilo Beatles, hein, Rodaquinha? Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Pô, esse casaco aqui é de uma loja chamada Intuição, que eu conheci esses dias, que tem fábrica própria aqui no Rio Grande do Sul. Como a gente tem que prestigiar esse pessoal que faz e produz aqui. Maravilhosa, a Rodaica sempre valorizando. Eles mandam a roupa deles pra todo o Brasil, pra fora do Brasil, e pouca gente aqui conhece, entendeu? Maravilhosa. Como é o nome, Rodaica? Intuição. Onde se encontra? Telefone. Petrópolis. Não sei telefone. Tem pra onde? E-mail. É. Isso aí o pessoal vai atrás e busca. Intuição, procurem a sua intuição. Vem pra homem lá onde tu comprou. Maravilhosa. Essa, boa, né? Boa. Sérgio, agora. Pro Neila. Ser ofensiva, né? Tá bem. Preconceituoso. Queridos, vamos nós nesta quinta-feira, dia 27 de abril de 2011. Meu nome é Alexandre Fetter, somos o Pretinho Básico. Estamos juntos até as 2 da tarde. Hoje é dia do sacerdote. Sacerdote. Parabéns a você que é sacerdote. Eu já fui sacerdote, Magnata. É, tem algum sacerdote ouvindo o Pretinho agora? Com certeza tem. Tudo ouvindo o Pretinho? Com certeza tem. Primo. A gente já foi jogar com o primo, Padre Márcio. O Padre Márcio. E todo o seminário que ele tá lá, que inclusive a gente jogou padre bola. E tudo. Sacerdote é a mesma coisa? Sacerdócio. É a mesma coisa? É. Mesma coisa é mijurino, pinícola e nó. Eu acho que tem mais. Tem sacerdotes que não são padres. Isso, sacerdote. Mas todo padre é sacerdote? Acho que todo padre é sacerdote. Mas nem todo sacerdote é padre. Perfeito. Eu já fui sacerdote da igreja Rastafari dos últimos dias. É mesmo, Paulo? E aí? Rastafari dos últimos dias. As missas eram bem animadas, né? Fui expulso da seita. Por quê? Eu esquecia todo o rito que tinha que fazer. Todo o rito? Tudo esquecia. O pessoal da Universidade Católica do Chile, será que são sacerdotes? São católicos. Estão estudando. Não, tem os caras do Havaí que são os católicos, né? Tem uns havaianos lá que são sacerdotes. Ô, meu, hoje também é dia da empregada doméstica. Um grande abraço, um grande beijo a você que facilita a vida do seu patrão, da sua patroa. Quem aqui nunca iniciou a sua vida com uma empregada doméstica? Você é muito importante. Uma babá, cara. Não. Maurício, não confunde. Maurício, empregado doméstico é uma coisa. Babá, você é muito outra. Importante na vida do seu patrão e da sua patroa. A babá isso. É uma empregada doméstica, ela trabalha no domicílio da pessoa. Ela é especialista em cuidar especificamente da criança. Empregada doméstica não é igual faxineira. Empregada doméstica trabalha no domicílio da pessoa. Domicílio, é que o Maurício. A empregada doméstica vai todo dia. A faxineira vai uma vez por semana. Não, a lógica do Maurício está correta, mas não é esse o sentido do dia. A comemoração é especificamente da empregada doméstica, ainda que uma babá. Seja doméstica. Posso mandar um beijo sim, pra mim? Todas ela não faz não, as mesmas funções que uma empregada doméstica. É que às vezes a babysitter não é doméstica. Ela, por exemplo, claro lembro, ela viaja com a família. Não, não, o Maurício tá viajando. Mas a faxineira também não precisa ser doméstica. Deixa o jardineiro. Eletricista que atende a domicílio é empregado doméstico. Ele trabalha só pra ti na tua casa, ele é teu empregado doméstico. Tá bom. Sim, encanador. Se tu tem um personal incanator, ele trabalha só na tua casa diariamente, ele é teu empregado doméstico. Mas não é bem isso aí que estão querendo dizer. Não é, porque vocês são imperativos e ficam enchendo o saco, entendeu? Maurício tá complicando, pô. Mandar um beijo pra Suzana, minha empregada doméstica. Tá bem. Tá tocando o telefone aqui, pô. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS, mais de 30... Calma, meu! Mais de 30% dos contribuintes ainda não entregaram declaração do imposto de renda à Receita Federal. O prazo de envio termina exatamente na sexta-feira, às 23h59. Então, às 10 da noite eu vou vencer. A multa mínima para quem não entregar a declaração no prazo é de R$ 165,74. E a máxima correspondente é a 20, e a máxima é correspondente a 20% do imposto devido. Que beleza. Complicado, né? Muita gente não sabe, mas hoje em dia tá muito difícil burlar o imposto de renda, porque é cruzamento, CNPJ com CPF, entendeu? Então, se três CNPJs dizem que te pagou R$5.000, aquele CPF ganhou R$15.000, e assim vai. É isso aí. Então, não tem como tu esconder uma fonte mas de pagamento. É bom esse país, né, cara? Não tem como esconder. Porque não tem como fugir, não, né? Não tem como. É bom esse país na hora de cobrar imposto do seu povo, cobrar né? Imposto, eles são bons, meu. São bons, meu. Mas isso aí é um problema. De filha da mãe. Tudo informatizado pelo primeiro ano não vai dar pra entregar no papel, ou seja, primeiro mundo na hora de cobrar. Em termos de arrecadação. E é incrível, cara, que esse é um problema que atinge 10% da população brasileira. 24 milhões de brasileiros devem entregar o imposto de renda, o resto não ganha o suficiente para declarar. Entendeu? Então, 85% vai tão e andando pro imposto de renda. Não estão cagando, eles têm que declarar isento, como isento. Mas é muito simples. Pode, o guri já não declarar, né? Eu se pudesse, não o guri já declarou, será? Não calculei ainda. Não ainda? Tem ganhos com bolsa de valores, né? Tô falando com o Wake, que tá me conseguindo uma nota aí numa negociação que a gente fez pra poder botar o CNPJ do Wake Batista. Tá bom, tá ótimo. Via Campesina bloqueia estradas no norte do Rio Grande do Sul. Desde as 10 horas desta quarta-feira, cerca de 200 integrantes do movimento de pequenos agricultores bloqueia a rodovia Seberi-Sarandi, BR-386. Homens, mulheres e crianças interrompem o tráfego de veículos, causando engarrafamento no local. Algum comentário sobre isso? Não me preparei para esse assunto. Não, também mas não. Mas sabe o que é? Não sabe do que não. Se trata. Fazia tempo que eu não ouvia falar da Via Campesina. Certo. Eu conheço Via Campesina pelas músicas Rage Against the Machine. Parte do teto de um Boeing da Gol caiu na noite de ontem sobre os passageiros. Exatamente. Durante pouso no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. É o experimento da Almir que tem avião com teto solar. Houve pânico. Segundo o relato de um passageiro que preferiu não se identificar. Imagina. Como vindo... não? Ele preferiu não se identificar. Não, como não houve pânico, né? Houve pânico. Óbvio, né, Gris? Meu Deus do céu. Desculpa. Ah, entendi. Como não houve pânico. Não haveria de haver. Não há o que não haja, afinal de contas, né? Isso. É. Vindo de Salvador, ao pousar a aeronave, deu um solavanco. E nesse momento o teto despencou. Caraca! Ele detalhou que o incidente atingiu principalmente a parte traseira do avião, expondo fiações, máscaras de oxigênio e parte da fuselagem. Ai, mano. Cara, isso é um troço que é vergonhoso, né, cara? As empresas aumentam cada vez mais o preço dos bilhetes e cada vez mais sucateada a frota, né? É isso aí. nada pode gerar mais pânico. Por que que tu não vai te manifestar, Piangers? Porque uma vez eu, bom, falei umas coisas aqui e fui cobrado na rua. Tentaram te matar? Cobrado por quem? Eu acho um absurdo as taxas que a gente paga. Aumentando a fila. Mas aproveita que tu tem um microfone na mão e reclama, cara. Mas me cobraram já, daí na rua. Mas quem cobraram, cara? Eu quero me bater daí na rua. Tá, mas por que vão te bater? Tem muita gente querendo te bater na rua. Tem, cara. Tem muita bom, aqui dentro do estúdio já tem quatro. Tem muita gente acompanhando. Deixa que eu falo pelo Marcos, então. Fala. É uma falta de respeito, é um bando de filho da mãe que faz, porque cobram caro, os aeroportos são péssimos e tem aquela taxa de embarque que é ridículo o tamanho dela, né? Tu paga pra ficar em fila, cara. Paga pra demorar 2 horas no aeroporto. Cara, volta do feriadão de Páscoa no aeroporto Salgado Filho, o que que foi isso? Faz o teu check-in antes de ir pro aeroporto. Não, mas tem mala. Tem que despachar. E aí? Tem que despachar, não resolve. Não, Pi, não adianta tapar o sol com a peneira. É, Pi, essa aí tu vai O troço é feio, né? O serviço é péssimo, é muito ruim. E esses dias, eu não me lembro se foi o Jornal da Globo que apresentou uma matéria sobre abrir concorrência para infraero e tornar os aeroportos privados, né? E organizados por empresas, para justamente obrigar a Infraero a fazer um trabalho melhor. E isso a gente está falando só do serviço ali do aeroporto, né? Porque esse caso específico notícia, é de aeronave, a né? A notícia diz respeito à empresa aérea. Então, o caso do sistema todo é um caos, né? O sistema é um todo caos. É um caos e aí cai o teto do avião, não existe, né? Imagina, o cara já passa por tudo isso dentro do aeroporto, entra no avião e... É que o cara tinha pedido uma cobertura para o almoço e um sorvete. Me dá um pouquinho mais de cobertura aí. Que cobertura de sorvete, cara? Ele não pode tomar. Vão te dar um potinho de alpiste. O Bonito Ortega ali tá demais. Ortega. A gente foi pra Floripa esse final de semana. Que coisa horrível. E aí atrasou o nosso voo. Vamos jantar. Aí sentamos lá no restaurante, fomos muito bem atendidos. Os caras fãs do Pretinho Básico. Em Floripa. Muito bem atendido, ok? Não é culpa dos caras, ok? Ok. Mas sentamos, pedimos 2 a la minuta. Pensamos, preço caro, o aeroporto é caro, né? Vai ser 30, 40 pila uma la minuta. Ah, para 40 pila uma la minuta, velho. R$90 uma la minuta! 90! Não, tá brincando. Foi um filé à parmegiana. Ah, bom, aí vale. De qualquer forma, R$89 R$89,90. Molho madeira e o outro R$91,90. Vocês estão brincando comigo? Vocês estão muito. Cara, R$90 um prato. Prato pra duas pessoas que três são capazes de comer. Um prato, assim, não dois pratos. Não. Prato. É que loucura, não. Hein? É um prato. Com o perdão da brincadeira, não é brincadeira. Não, é que isso é muito importante. É um prato pra servir quantas pessoas? Dizendo. Duas. Então cada pessoa pagou R$40 pra comer, é isso? Só um pouquinho. Desespero. É um desespero. 80... Imagina a minha situação. É. Um filé à parmegiana que serve duas pessoas tranquilamente e é capaz de comer uma terceira por R$89. Claro que é caro. Claro que é caro. Geralmente é assim. Um prato à parmegiana é possível comer 45. Não, na noite, num restaurante bacana, tá, 45. Justo 40 pila. Foi muito caro. Foi caro. Só tô falando isso pra especificar direitinho, pra não depois vier dizer que nós estamos falando a informação errada. Não, mas é caríssimo. Todo mundo que já entrou no aeroporto sabe que é um outro mundo lá dentro. É verdade. Seja em Nova York ou seja em Florianópolis. Um pão muito caro lá dentro. O misto quente com uma taça de leite é R$13. Um suco de laranja, 8 pila aqui no Salgado Filho. No Salgado Filho, um copo de suco de laranja. É que aconteceu um fenômeno agora há pouco, né? As passagens, né, os tickets para voar, a passagem de avião ficou relativamente barata. Né, a gente encontra acessível. Né? Então as classes menos privilegiadas passaram a voar mais. Sim, hoje em dia se voa mais de avião do que se anda de ônibus. Também a classe média ampliou, né? Sim, mas o que eu quero dizer é que um pouquinho abaixo da classe média, que tá, essa galera que tá voando, os preços praticados dentro dos aeroportos não são compatíveis com a realidade financeira dessa classe média, entendeu? Nem um pouco. É que sempre voar sempre foi uma coisa meio de elite, né? Exato. Então os caras podiam comprar uma roupa boa pra voar. Exatamente, Se arrumava pra voar. Foi matéria da Globo esses dias essa diferença de preço do aeroporto pra um negócio a 1 quilômetro de distância. R$9 um cafezinho, um pretinho. É. Eu não acho um problema ter um restaurante no aeroporto que venda um prato a 90 reais. Eu acho um problema não ter um restaurante no aeroporto que venda um prato a 20 ou 15 ou 30. Boa. Entende? Essa é a diferença. E tem uma outra realidade, olha só, cara. 4 ônibus urbanos de Passo Fundo são assaltados em uma noite. É verdade. Homens levaram valores entre 20 e 30 reais. Meu Deus. E alguns vales transporte. Os assaltos começaram a ocorrer por volta das 19 horas. Os outros assaltos em linhas diferentes se seguiram a cada 25 minutos até as 10 para as 9 da noite. A Polícia Civil investiga se há ligação entre os casos. Mas que loucura. Próximo sábado, cerca de 3.600 pessoas vão percorrer 150 quilômetros no revezamento Volta à Ilha, passando pelas mais belas paisagens de Florianópolis. Ah. Os corredores passarão pelos balneários de Joaquina, Campeche, Ingleses, Jurerê Internacional, Brava, entre outros. O percurso deve ser completado em média em 9 horas. Oh. Demais isso aí, coisa. Cara. Todos os executivos aqui da RBS participam dessa Volta à Ilha, hein? É muito legal. Demais, sempre encontro eles nos jatinhos, então, tá com uma ideia com eles aí, correu, muito legal, foi bem, a equipe tá indo bem, então. Pô, que beleza. Corre muito, se prepara o ano todo, né? Grande visual a ilha, né? Demais. Tá bom. Eram esses os destaques comentados do Clique RBS neste dia da empregada doméstica e dia do sacerdote. Vamos dar uma giradinha aí com o Marcelo e com o Marceleiro. É verdade. Produção. Como assim não dá, produção? O que houve, Marcelo? O destaque do Clique RBS tá mais violento do que o destaque do Clique Recorte. É verdade. Você quer destruir a Rede Recorte. Hoje até que não foi tanto. É verdade. Assalto no ônibus ali. É verdade. Não teve sangue, Marcelo. Um homem urinou numa farmácia. É verdade. Notícia chocante, Marcelo. A farmácia se negou a vender um remédio pra ele, foi lá e fez xixi na farmácia. A gente já sabe que o remédio não era pra incontinência urinária. É verdade. Tem imagens ali, Marcelinho. Olha ali, ó. Olha lá, mijando na farmácia. E uma americana fez empréstimo no nome da mãe para turbinar o seio. Pegou 4.000 reais pra siliconar. No total, gastou 10 mil em empréstimo no nome da mãe. A mãe vai ter que pagar depois. Vai ter que pagar os peitão. Desconta da herança, né, Marcelo? Desconta da herança. Verdade, olha os peitão lá. E o americano Timothy Mitchell foi preso acusado de roubar cigarro numa loja. Ele disse que era pra vozinha dele. É verdade. Escondeu o cigarro dentro da casa. Vozinha fumante, né, Marcelo? É verdade. É legal uma pessoa com 92 anos continuar fumando, né, Marcelo? Estranho, escondeu o cigarro dentro da calça. Quem tem 92 anos e segue fumando não tem que parar de fumar mesmo, né, cara? É verdade. E era isso. Só isso, Marcelo? Tá mal mesmo, meu jornal tá mal. Mal mesmo, hein, Marcelo? Tá cada vez pior. Vou comprar um iPad, acho que mostrando no iPad fica mais... É fim de carreira, hein, Marcelo? Fica mais moderno, não fica? É verdade, acabou o Marcelo, hein? Tô contratando, hein? Acabou o Marcelo. Rede Recorte tá contratando, hein? Acabou. Alô, Maurício! É verdade! Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelinho. Número 17. Vamos ver aí, Mr. P. Uma pequena lista de coisas que irritam qualquer pessoa, como, por exemplo, passar na frente de uma casa e a cachorrada começar a latir. Santinhos de vereador em época de eleição. Que coisa horrível. A mãe te acordando cedo pra comprar pão. Vai comprar pão. Levanta e vai comprar pão. Vamos, para com essa preguiça. Vai comprar pão, tem os tio tão vindo aí. Tem os tio tão vindo aí. Impressionante, né, cara? Que chegou um saco a mãe pedir pra comprar pão. Depois que tu cresce, tu vê que é uma bobagem, né? Grande coisa. Vai ali, pega e volta. Vai comprar um pão de meio pra mim, gurina, na padaria. Um pão de meio, que beleza. É um quarto de quilo. Um pão de meio, um quarto de quilo. Eu sempre comprei pão de um quarto de quilo. Ah, vocês compravam um quarto de quilo. Um quarto de quilo. Tá, nós compramos de meio. Nós era meio quilo de pão. Era um exército. Nós era meio quilo de pão. De primo, tudo. Coisa boa. Pão de semolina, né? Eram dois pães de um quarto de quilo, porque como todo mundo queria o bico, então ele ficava menorzinho e dava um bico pra cada um, entendeu? E o bico do quartinho de quilo, né? É legal, né? Passar uma manteiguinha. Gosta da ponta, né? É legal, gosta da ponta, igual da ponta. E ainda ia pra casa comendo a casquinha aquela. Casquinha, claro, já chegava legal em casa. Propagandas em sites que carregam antes de qualquer coisa que tu esteja procurando. Ah, isso é nojento, cara. É um desrespeito pra quem tem site, esse monte de propaganda já explodindo na capa. É um nojo. Mas é um mal necessário. Outra coisa que irrita é aquela pessoa mascando. Especialmente nos sites do exterior. A pessoa mascando chiclete do teu lado com esse barulhinho, ó. Tá ali. E daqui a pouco vem a bolinha, né? Nojento, né? Aquela chupadinha no dente. E finalmente, nesta pequena lista, que não tem ninguém aqui com o nome de remetente, o amigo que vai na tua casa e senta pra mexer no computador. Bah, aí desregula tudo, né? Muda não, tudo. E descobre cara, umas mas, coisas que não deve, né, cara? O cara que senta no, na carona do carro e começa a mexer no rádio, né, Potter? Leva. Cheguei lá no meu computador depois do churrasco da firma, tava o Fernandão levantando a taça de campeão do mundo. Meu protetor de tela lá. Legal, né? Fez, logo né? Depois do Potter e passar o Angers. Na época. Fui eu. E numa época eu dirigia a móvel da Atlântida em Floripa. Sério? Dei carona pra um amigo. Levei 3 multas, cara. E dei carona pra um amigo meu. Meu amigo botou todas as memórias na concorrência. Do 1 ao 6. Apertava lá, tocava a concorrência. E tem uma coisa. Móvel da rádio. Eu não sei se pra vocês acontece o mesmo, mas comigo irrita muito, cara. É aquele cara que tem e não tem intimidade contigo, mas quando te encontra e vê o teu filho, tua filha pequena, e aí fala, e esse gremistinho, esse colorado, que é o time inverso ao inverso. Teu. É falta de conteúdo, né? Não tem o que dizer, sim, né? Sabe? Aí olha pro cachê, olha pro Arthur, e esse coloradinho, não. Sabe que o pai é doente, sabe? Não. É verdade, é verdade. Comigo era pior. Fica a dica. Ontem eu desci. Pô, seja agradável, né, cara? Olha pro gurizinho e diz o time do pai dele. Não diz nada, Pi. Não diz nada de precisa. Caga pro guri. Ontem eu saindo de um estabelecimento que alimenta a gente de maneira rápida, eu, Marcos e Maurício Amaral, e aí passa um gremista, olha pra mim assim, eu nem olhei pro cara, e aí secador? Eu olhei pro cara assim, hoje eu vou secar. Deu certo. E aí, eu sei. Deu certo. Vai daí, KG! Fala, pretaiada, sou Maurício de Parobé, manda um... Pode ficar tranquilo, querido. Pro pessoal aqui de Parobé e manda um... Tu já foi pro Canadá, Pianches? Pro pessoal da escola Engenheiro Parobé e um... Boa noite. Pra minha mãe. Ele mandou alguns... De merda. Nossa. Estava em outra cidade quando minha mulher me ligou dizendo que estava no cartório. Perguntou se eu poderia batizar nosso filho de Justin. Não. Olha aí. Eu respondi que poderia pôr qualquer um menos esse nome. Quando cheguei, meu filho havia se registrado como Fiuk. Peta de merda. Nada pode ser tão ruim que não piore. É verdade. Hoje minha namorada me disse pelo MSN que iria terminar comigo. Mandei ela dizer isso na minha cara. Ela ligou a webcam. Peta de merda. Hoje fui apresentar minha namorada aos meus pais e brincando eu disse que era eu que mandava na nossa relação. Ela bateu na minha cara, me chamou de otário e terminou comigo na frente dos pais. Essa é boa. Gostei. Vida. Bom dia, Sol, você vai? Você! E aí, Rodequinha, o que que tem aí, Rodequinha? Barriga é a parte do corpo que mais incomoda a mulherada. Olha só. A barriga da mulher ou do homem? Não, a do corpo delas. Mulheres das classes A, B... sentem-se mais incomodadas com o corpo do que as mulheres da classe C. Sim, porque da C pra baixo tem mais com o que se incomodar, né, Rodaica? Talvez. Da classe AB. Não, é que a classe vamos ouvir C. É legal, a classe C tem que se preocupar com outras coisas. Ah, mas a classe C é funkeira. É a popozuda. Elas gostam da barriga. O que eu mais gosto é que a discussão. A notícia nem terminou. Essa notícia a gente já deu aqui no barracão. Começou, eu acho. É uma praxe do programa. A gente já deu no barracão e já discutimos sobre isso a fundo, eu e o Maurício. Tá bom. Agora estamos abrindo pra vocês. Essas são algumas das conclusões da pesquisa A Beleza da Mulher Brasileira. A beleza é você, menina. E é bela, o que chamou mulher. A atenção foi que 69% das mulheres 69. Estão descontentes com a barriga. E só 26% das mulheres reclamaram do bumbum. Salva de palmas para o bumbum brasileiro. 74%, um beijo no seu bumbum. É, o bumbum chama bem mais atenção. Outros dados aqui da pesquisa. 53% das mulheres consideram que estão acima do peso ideal. 2 quilinhos, né? 36% tem medo de engordar. 17% temem os sinais do tempo. E 13% das mulheres têm medo de ficarem flácidas. Tu tem medo dos sinais do tempo, Rodaica? Eu tenho medo de toda essa relação aqui. Tudo. As mulheres da classe AB gostam mais dos cabelos, enquanto as mulheres da classe C preferem boca, seios e bumbum. Bagaceiras! O que as mulheres da classe C preferem? cabelo. As mulheres elas dão mais importância, preferem cuidar da boca, seios e do bumbum. Boca, né? Deixar seios, isso bumbum mais evidente no seu visual. Aham. Enquanto que as mulheres da classe A, B preferem deixar cabelo mais evidente o cabelo, as mulheres bem cuidado, bem tratado. Isso aí é uma análise comportamental. Sim, né? Sim. Claro. Tem a ver com a classe social, obviamente, né? Essa questão de tu ser mais pobre e querer chamar mais atenção. E o que a mulher usa para chamar atenção? A bunda e os peitos. E a mulher mais, digamos assim, rica, refinada, elegante, rica, quer o cabelo, usa arrumar o cabelo para ostentar a sua, que digamos coisa, assim, é que assim, a mulher condição rica, financeira. A mulher rica tá mais preocupada com as amiguinhas ricas. Isso, o que elas vão falar, pensar. Exatamente. E a mulher média, né? Quer arrumar um homem. Ela quer casar. Mas tem mais um dado que a gente pode levantar que também tem a ver com a classe econômica, que é o seguinte. O cabelo, ele custa caro para ser tratado e bem tratado. Também. A bunda não. A mulher que tem mais dinheiro tem mais condição. Ah, o seio, é que tu deixa... Tratar uma bunda é 150. A bunda é só subiscada. Peraí que eu vou chegar lá. O seio que tu deixa num degote bem acentuado, todo para fora. Como que tu tava ontem, por exemplo? Como que eu tava ontem, classe CD. Não custa nada. A boca com um batom que deixa ela bem carnuda, bem vibrante, custa barato. E a bunda, que a mulher da classe CD não tá tão preocupada com a bunda, tanto quanto a mulher da classe AB, já diz a pesquisa aqui, também pode ser evidenciada como uma bunda maior, é a popozuda, né? Popozuda, isso claro. Também tem a ver, agora, um tratamento de cabelo é uma coisa que realmente custa mais caro. Quer ver uma coisa que me chama muita atenção todo ano? Vocês já repararam as gurias quando elas entram no Big Brother? E depois que elas saem do Big Brother, a mudança no visual, porque daí tem 1000 cabeleireiros querendo fazer o trabalho de graça, né? São as celebridades da hora, que daí todo mundo quer atender, faz tratamento no cabelo, faz limpeza de pele, arruma unha e tal. Isso são coisas específicas de valor muito caro pra mulher comum, entendeu? Custa caro ir ao salão de beleza e fazer todo esse tratamento. Passar um batom, de usar um decote mais acentuado, não. É mais, e chama atenção também. O princípio de todas essas coisas aí que foram ditas é o senso crítico, né? Que é diferente de classe. O senso crítico da classe AB é muito diferente do senso crítico da classe C. E os valores que geram esse senso crítico. Com certeza. Os valores da classe AB são absolutamente diferentes da classe C, que tem um apelo sexual muito maior e explícito latente, do que, né? Latente, do por que uma necessidade. Aí vai um encontro do que o Porã falou, que são outras coisas que tem mais para pensar do que isso, e aí pensa automaticamente em sexo. Não é à toa que a classe C, D, E tem 30 mil filhos. Boa, Pia. Porque é assim que as coisas funcionam, coisa diferente que na B, não que não praticam sexo, mas de uma forma classe mais... Classe AB é chata pra caralho. Chata. Mas eu tô pra te dizer, como diz o amigo meu, tô pra te dizer que a classe AB pratica menos sexo do que a classe CD. Provavelmente. Tem mais opção de lazer, tem mais grana, tem mais cuidado, tem mais acesso à informação e por isso que eu adoro a classe seca. As referências, pessoal, as preferências. Sabe que por sociais isso, do Porã. Por isso que as mulheres de classe CD ali estão mais preocupadas, não estão tão preocupadas com a barriga. Sim. Na primeira coisa, né? Que é outro valor. É daqui outro a pouquinho seus críticos. Também já vai a barriga de novo, não importa, né? Entendeu? Não interessa a barriga. Então o cabelo é caro pra tratar. E a bunda. A bunda, se a mulher não tem problema em ter bundão, deixa tá pronto. Bota uma calça, dois números menor, aí fica aquele troço. Sim. Bota a calça stretch, aquela que é a calça que todas as meninas que têm colchão e bundão têm que usar, porque a calça normal não entra. E não vamos esquecer que elas estão usando isso porque os caras da classe C gostam daquilo. Mas aí eu vou discutir uma coisa. Os caras da classe A também gostam, porém não admitem. Aí é que tá. Todo homem gosta. Especialmente da classe A é chegado numa suburbana. É sério? Momentos de tensão. Mas é sério, cara. Sem hipocrisia. Eu acho que tu já tá fazendo julgamento de valor, né? Então falando em mulher suburbana. O que é suburbana? No sentido. Preconceituoso. Volta pra sua cobertura. Volta. Não tem cobertura. Volta com seu helicóptero pra sua cobertura. Cara, sai do morro. Vocês, ao invés de ajudar. Tarado. Tá em cima da empresa. Obrigada, Rodaica, abre o teu olho. É o seguinte, primeiro que eu não sou classe A. Aqui nesse programa, cada um fala por si, né, Alexandre? Não. Então deu. Mas tu já falou isso. Tua coisinha de hoje. Mas que coisa, né? Que vontade de sair correndo. Isso aí. É. Fiquei intrigado. Vai, Porã, vai. Com o cabelo secado pra tratar a bunda baratinho. A 300 pila tu trata uma bunda. Já passamos desse assunto. Já passamos. Já estamos no outro assunto, Porã. Então, cara, nós temos novelas que nos mostram isso. Atualmente, na novela das 8, tem um cara da classe A se envolvendo apaixonadamente por uma suburbana. Puta, mas isso tem desde a época que eu assisti a novela. Qual foi o absurdo que eu falei aqui? Qual foi o absurdo que eu falei aqui? Bem Amado já tinha isso quando eu assisti a novela. Jeanette Claire já tratava desse tema. Todas as suburbanas sejam igual à suburbana da novela, né? Sim, sim. Que é, também tem essa. E assim, ó, a mulherada é suburbana. Essa, né? Tudo que é bonito é pra se mostrar. Tu vai em qualquer vila mais humilde, vai ter muita menina linda, cara. Mas é verdade. Olha. Mas eu passo aqui pela Cruzeiro, cara, todo dia, tu acha por quê? Vai, Porazinho! Meu Deus do céu! Os caminhos do Porã. Os caminhos tortuosos do Porã. Sério, cara, tem mulher bonita em tudo quanto é lugar desta cidade, desse país. Seja ela pobre, rica, branca, preta, amarela. Eu sempre pensei que tu ia pela Cruzeiro por causa do trânsito. Do universo. Eu vou por causa do trânsito. Vamos ver, Porazinho, o que tem aí? É uma piadinha velha. Piada velha do Porã! Apoio! Comércio de bananas do Cookie! Porque banana no Cookie é bom! Isso aí é tu que tá dizendo, hein, meu? Eu não vou assinar embaixo isso aí, cara. Eu nunca comeu bananas do Cookie, cara. Eu não. Tá falando mal do patrocinador da tua piada. Eu já comi. Eu aprovo essa mensagem. Tá bom, né, Galo? Banana lá no Cookie é bom. Vai, Porã! Maravilha. O cidadão tá no banheiro do botequim fazendo suas necessidades quando vê algo escrito na porta com letras bem miúdas. Força, vista e nada. Aí vai se aproximando, se aproximando, se aproximando. Finalmente ele consegue ler. Volta pra privado, otário. Tá caindo tudo fora. Fala, Potter. Piadinha, vai. Piada do Potter. Apoio. Antigripal Tefu. Agora nas versões Tefu noite e Tefu dia. E aí a mulher entra na farmácia e pergunta: por favor, o senhor tem algo contra a tosse? E o atendente: por mim não, pode tossir. Bah! Que é isso, cara? É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Duas ofertas, dois produtos da nossa audiência qualificada. Muito obrigado, aliás, pela sua audiência aqui no Pretinho Básico. Tem um parceiro aqui vendendo um PlayStation 3. O PlayStation. Com 120 GB de memória, seminovo, vem dois controles com bateria interna recarregada. Ah, porra. Dois controles, vem com dois jogos, um cabo HDMI, um cabo... Cara, é o Play completo com dois jogos, tá? É o Play 3 completo, 120 GB com dois jogos. É, o produto tá na caixa, seminovo, em bom estado de conservação. Vendo o meu PS3, @hotmail.com. Ele não manda o preço. Tá bom. Olha o gol! Na loja tá até 1.300, né? É. Por aí. Play 3? É Entre 1.000 e 1.300. Pô, eu lembro que era 2.000 e pouco. Pô, e é um Blu-ray. É um Blu-ray player, né? É um Blu-ray player. Sabe quanto é que é um Blu-ray normal, assim? Só Blu-ray? R$300. 350. É mesmo? E quanto demora pra baixar na internet um Blu-ray? Ah, demora, depende da tua da conexão. Da conexão, é. 10 mega. Isso aí é jornalismo. Crime. É crime. Não, jornalismo. Não, baixar filme da internet é crime. A não ser que tu seja jornalista e esteja escrevendo uma matéria. Se ele baixar e vender cópia, é crime. Se ele baixar pra si, não é. Se ele baixar também, mano. É crime, mano. Claro. Baixar música e baixar filme. Então eu vou cancelar um troço. Cancelar todas as transferências. Se beber no caso, tava com 98%. Dois. Tava caindo já. Ai, você tem certeza que quer cancelar todas as transferências? Vendo o meu PS3, @hotmail.com. Fala, só lembrando que no PS3 não aceita jogo pirata, por exemplo, né? Não sei se aceita Blu-ray, se dá pra piratear Blu-ray, eu não sei. Eu acho que não dá também. Quem pirateia, esse criminoso, ele olha no computador dele, liga o computador na TV. O Blu-ray é o seguinte, o Blu-ray, ele tu chupa do disco, transforma transforma num arquivo, disponibiliza na internet, alguém vai baixar, vai gravar num disco e vai assistir. Ou não grava no disco. Nem grava, linka direto. Mas ele grava num disco de DVD, né? Ô, meu, mais uma. Não é a definição total. Fica a dica aí, então. Blu-ray R, acho que não tem. Blu-ray R. Mais uma oferta aqui da nossa audiência, o nosso querido amigo, e ele não gosta de ser chamado assim, lenda viva do rádio e da música no Rio Grande do Sul, mas enfim, eu chamo por respeito, o Miguel DJ está fazendo um curso, está promovendo um curso de DJ, programação musical e direção, editoria musical. Eu dou uma cadeira nesse curso aí. Com DRT, registro, né? Ao final do curso, o cara ganha o registro, a DRT para radialistas. O curso é vinculado ao de operador de áudio para os não radialistas, também com DRT. Muita gente é a fim de fazer esse curso, são 100 horas aula. O local é a Ex-Feplan, ali na Ipiranga 3501. Hoje é OSCIP Padre Landel de Moura. Ex-Feplan, Ipiranga 3501. O fone é o 3219-9309. 3219-9309 para você fazer um curso de DJ, programação musical e direção musical, editoria musical. Falou, obrigado, Miguel. Grande abraço, boa sorte aí no curso. Era isso, Almirzinho. O que, que tem aí, Almir? Que esquema, hein, ó. O cara tá no esquema aí, tá fazendo esquema legal aí pra galera. Tá, como é que eu vou dizer? Passando adiante o conhecimento, né? Eu acho que isso é importante. Né? Capacitando a galera, Capacitando a galera. É o que eu gosto de fazer também, gente. Ensinar pra galera segurança e novas formas de economizar, né? Boa, por exemplo, muitas vezes as pessoas ficam desconfortáveis no motorista, no banco do motorista. Ah. É onde, então? Daí nós criamos o carro com a barra de direção wireless. Pra você dirigir em qualquer lugar do carro. Que legal isso, pô, amigo. Lá no banco de trás. Até de fora do carro pode dirigir. Pô, tá lá que de maneiro. Vai de ônibus, mas vai dirigindo. Exatamente, vai dirigindo. Pô, leva teu carro. Ah, vou de ônibus, quero voltar de carro. Leva só o volante. Carro. Só o volante. Pô, que legal, amigo. Quero pegar congestionamento, já tá lá trabalhando e o carro tá vindo ainda no congestionamento. Pô, demais, amigo. Cara, que legal isso. Traz o carro num horário diferente. 10:30 da manhã, não tem muito trânsito. Muito bom. Tô aqui dirigindo. Realmente a tua equipe de desenvolvimento tá de parabéns, hein, ligando agora, o que que ganha? O que que ganha? O freio wireless. O wireless. Freio sem cabo nenhum, gente. Pô, demais, cara. Aí já tem todo o sistema aí. E ligando agora! Agora! Agora quem ganha? Quem que ganha? O airbag de concreto, gente! Olha! É o kit carro! Mais um sucesso aí, pode dizer que seu carro tá completo. Completinho. Ah, se o seu carro é completo e não tem esses itens, não é completo. Não é daí, né? Aí reclama lá pra concessionária. Boa! Pô, mas o meu carro não tem o airbag wireless, não tem o freio wireless, não tem a câmera. Do Almir. De direção do Almir. E o e-mail, Almir? O e-mail, pra pessoa ligar agora. É. Tá sem e-mail aqui, gente. É mesmo? Não tem e-mail, mas tem o telefone. Não, melhor não. 99... Não, não, não. Não. Especialmente esse, não. Vamos liberar um outro e-mail? Então, qual libera? O Alexandre aqui? Não, esse também não. Libera não. Libera o Dalmir que tinha aí, cara. Dalmir que tinha. Dalmir que tinha. Piangers. Arroba Atlântida. Arroba Atlântida.com.br. Show de intervalo. Voltamos em seguida. A vingança é um prato que se serve frio. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida para todo o sul do Brasil. São 18 minutos para as 2 da tarde. Vamos falar que é de futebol agora, mas antes, um esclarecimento. Estava aqui durante o intervalo dando um bico no Twitter e me impressiona a falta de alcance e entendimento das pessoas. Mas por quê? Nós estávamos falando aqui que baixar filme na internet é crime. E algumas pessoas estão dizendo que nós estamos incentivando que as pessoas baixem filme na internet. Não, nós não estamos incentivando. Nós estamos, independente de alguém fazer ou não, dizendo que é crime baixar filmes na internet. Certo, Marco? E um outro ouvinte no meu e-mail ali do @atlantida dizendo que só é crime se tu comercializar. Aí não agora é, a gente não fica. É, não, é, não, não, é, é, não é. Não é. Não é. E aí um outro aqui ainda diz: se tu acha crime baixar filme na internet, vai alugar pra tu ver o assalto, otário. Cara, que gente é essa? A internet é uma grande torre de Babel. Que gente é essa, velho? Existem duas possibilidades de tu ver filme, tá? Ou tu vai no cinema, ou depois tu compra o teu Blu-ray, o teu DVD. Eu nem sei se existe na VHS. Essas são as quatro formas legais de ver. Locadora e também no sistema. Ou na locadora. Na locadora. Nos Estados Unidos, por exemplo. exemplo, existem na Europa, existem lojas que tu pode comprar o teu filme pela internet. E aí tu vai baixá-lo. Mas é que a mentalidade, entendeu? É diferente, tá? O Metallica, por exemplo, lança um disco. E aí ele bota todas as músicas à venda. As pessoas compram as músicas porque pensam na banda. A banda precisa de dinheiro pra sobreviver. As pessoas compram as músicas novas do Metallica na internet porque acham que elas têm que comprar, porque os caras estão vendendo, entendeu? Não, não é só apesar isso, de ser muito mais fácil tu baixar o disco novo do Metallica muito antes de sair, a gente não, sabe não disso. Não é, hoje não é. Hoje na gringa é mais fácil tu pagar, é mais cômodo tu pagar, não, é mais rápido tu pagar, bem, tá, porque a Apple revolucionou mais esse mercado. Fez uma negociação com gravadoras, fez negociação com bandas e disse assim, agora as músicas, cada musiquinha custa 99 centavos. Mas é bem mais barato então do que tu baixar, né? Não, mas hoje em dia, pra tu baixar, tem que entrar no Google, daí entra no Torrent, aí entra no blog, aí tem que cadastrar teu celular, daí tu não quer cadastrar, daí tu cadastra, recebe um monte de spam, aí tu baixa um vírus em vez de baixar o disco. Radiohead. E ali no iTunes, não. Ali no iTunes, vai lá, paga, no iTunes, paga, tem a confiança, mas é aquela música pra sempre, na nuvem. Na alta qualidade. Acontece aqui, né? Alta qualidade, isso aí ainda não aconteceu, mas é isso que eu tô dizendo. Mas o que que aconteceu na gringa? A indústria musical parou de ganhar dinheiro. Num determinado momento parou de ganhar dinheiro. Eles pensaram, vamos se reinventar. Se reinventaram. Hoje, em termos de filme, a indústria cinematográfica ainda ganha dinheiro apesar da pirataria. Vai chegar uma hora que a pirataria vai acabar com o lucro da indústria cinematográfica. E a indústria cinematográfica vai ter que se reinventar. O Radiohead lançou um disco, o penúltimo deles, botou na internet pra quem lembra? Cada um pagava o que queria, ou não pagava nada. Eu fui ali e baixei sem pagar nada. Um monte de gente pagou, eles ganharam dinheiro. É esse tipo de mentalidade que tu tem que ter. Se uma banda, a banda precisa existir, a banda precisa de dinheiro. Como é que a banda consegue dinheiro? Fazendo show. E vendendo sua obra também, olha, por que não? Olha só, queridos, ainda no programa de hoje nós vamos divulgar a ordem de apresentação das bandas no Atlântida Festival. Portanto, doutor Alceu, vai que é tu! É papo aberto! Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. E aí, doutor Alceu? Doutor Pepper, o Grêmio perdeu, doutor Pepper. E agora vai ter que enfiar dois no chileno, lá no Chile. Mas vamos deixar em pratos limpos. Quanto foi o resultado? O Paulo Brito narrando o jogo. Prato feito! Pô, aí é brabo, né, cara? É brabo isso daí, né? Mas acho que dá ainda, né, doutor Cabelo? Dá sim. Vem aí, é o que eu falei ontem, do segundo gol. Quando eu fiquei sabendo do segundo gol, falei, putz, vem aí mais um DVD. E hoje tem um jogão de bola, o Real Madrid com o Barcelona. Em Real Madrid. Em Madrid, né? Primeiro jogo no da Santiago Liga de Bernabéu. O senhor conhece Madrid, doutor Cabelo? Conheço. Então vamos continuar conversando. Jogo quente com provocações dos técnicos aí de ambos os lados, né? O bicho tá Mourinho pegando. Com o Guardiola. Isso aí. Quem é que ganha hoje, doutor Meira? Evidentemente, né? Que nós estamos preparados, né? Pra assistir juntamente com aquele que é domingo, o outro grande clássico do mundo, né? Um é Barcelona e Real Madrid, o outro é o Grêmio contra o Internacional. Então nós estamos na semana dos maiores, né? Evidente, clássicos da humanidade. Doutor Pepper, era isso, doutor Pepper. Ah, para que era só isso. Eu gostaria de manifestar. Fazia tempo que eu não... Quer concluir agora, doutor? Manda um abraço pro Noriega, da Sport TV, que ontem jantou com a gente. O Maurício? E ele mesmo. O Noriega. Comentarista, e ele... Mandar um abraço pra ele. Conhece o Pretinho Básico e gosta do Pretinho Básico. Ah, um abraço pro Noriega. E mandou um abraço pra ele, falou assim, pra figuraça Marcos Piangeli. Pra figura. Que beleza. Abraço, Noriega. Apresentou o professor junto com ele, não foi? Sim, mesmo. Ah, eu. Neira! Ah, eu entendi Neira. Eu achei. É objetivo, hein? Pois não, gostaria. Não é pra falar. Ele quer concluir, ele quer concluir. Conclua, doutor Meira. Eu gostaria. Concluiu, obrigado, doutor Meira? Obrigado. Tá bem, então. Cara, vamos fazer o seguinte: vamos liberar aqui então a ordem. Bandas do Atlântida Festival, tá chegando a hora, a maior maratona de shows indoor do país acontece neste sábado a partir das 3 da tarde na Fiergs em Porto Alegre. Tá rolando uma ação muito legal nesta semana e na semana passada. A galera da Atlântida tem visitado os colégios de Porto Alegre e a recepção é calorosa, né, Potter? Impressionantemente calorosa. E as pessoas são apaixonadas pela Atlântida Festival, todas elas já com ingressos. Eu acho que os ingressos vão acabar antes desse ano também, então corram! E a galera de colégio se reúne em turma, né, pra ir, né? Então eles ficam em 10, 12, assim, sabe? Dois carros, três carros só pra levar eles, que é um festival de gurizada mesmo, assim, né? E aí, mesmo quem queira ir de carro, mais velho, obviamente, vai lá. A gente também vê muito pedido de gurizadinha de colégio menor de 14 anos. Não dá, ainda não. Todo dá. Primeiro grau de colégio é menor de 14 anos, né? Claro. Quem tá na oitava série tem 14 anos, pode ir. Mas quem tá da sétima pra baixo não pode ir. Pô, tem que baixar a idade, eu quero ir. Mas não dá, por uma questão de segurança e tudo mais, a gente não pode baixar a idade. Aliás, a gente vai estar no Diretoria TV Com hoje, né? Eu, o Maurício. Boa. E o Piangas falando sobre Atlântida Festival. Às 21 horas, hoje, quarta-feira, na TV Com. E amanhã, certo, de manhã, às 6 da manhã, eu e o Porã estaremos acordados no, isso, Bom Dia Rio Grande também pra fazer uma Rio festa Grande, aí com a Topas. A Topas tá com a gente às 6 da manhã. Tá bem, por tudo falar bem nisso, então vamos apresentar aqui a ordem de apresentação, o horário dos shows do Atlântida Festival 2011. Tudo começa às 4:20, quando sobe ao palco uma das estrelas móveis deste programa, o nosso querido Neto Fagundes. Demodelo a toda terra, Demodelo a toda terra. Se vão nossas façanhas, remodelo a toda terra. Que bom se você fosse uma lua. Essa é a galera do Nego Joe, que vai ter a participação do Seven Locks e sobe ao palco do Atlântida Festival às 4:10 da tarde de sábado. Poderia ser o infinito. E depois, às 5:10, vem Show! Que horas, o Papas? Olha só, Papas da Língua, 5:50. Ratei aqui, tá? Papas da Língua, 5:50. Às 5:50, aí sim, vem aqui, ó. Quem apostar com aquele cara sem graça ia conseguir evitar. Papas, 5:10. Ser especialista em nada, tudo que envolve falhar. E aí, às 5:10. Papas, Maurício. Papas da Língua, 5:50. Reação em cadeia com Santo Grau. Sobe ao palco às 7:00 da noite do sábado. Sonhos, histórias, sorrisos, sorte, memórias. O verão ainda vive em mim. Na sequência tem D2. 8:20 tem Marcelo D2. Bem na hora. Bem na hora, Magnata. Que legal. Deixa. E depois do Marcelo D2, a gente já emenda com Nath Roots às 10:50. Olha, vai ser o melhor momento pra mim, hein? Essa hora vai parar o postinho lá, bora ver o show dos caras. Hã? Pode ser, Do Porã, com o Alexandre. Percussão. Vai ser um calor esse show aí, meu. Vai ser demais, hein, cara. O show que faltou no Planeta Atlântida, todo mundo queria, eu queria ver esse show aí. É verdade. Vai ser demais, meu. Eu queria e eu trouxe aí pro... Boa, Marcos Pianges. Cada um deu a sua sugestão de show aqui pro Atlântida Festival. Marcos Pianges sugeriu Nath Roots. Boa. Tudo bem. Às 11:20 da noite tem a galera da Fresno. Esse aí fui eu que sugeri. Foi o Porã. Porazinho, né? Muito bom, Porazinho. Meia-noite e 50, o popular 10:01 da manhã. Ah, Maurício. Parabéns, Maurício. Charlie Brown! Coisa legal pra falar sobre o Charlie Brown, cara, é que assim, ó, muitas bandas, a maioria das bandas tem uma agenda muito lotada, muito cheia, muito concorrida. O Charlie Brown não tava no Atlântida Festival até que nós conseguimos entrar na mente do Chorão e fazer com que o Chorão conseguisse entrar na mente de um contratante em um outro estado do país pra cancelar ou transferir o seu show do dia 30 pra ele poder estar presente no Atlântida Festival. E o Chorão foi lá, atendeu o nosso pedido, o contratante atendeu o pedido do Chorão, e tá todo mundo chorada. Feliz. É, deu uma chorada no cara lá. 10:01, então, tem Charlie Brown no palco do Atlântida Festival. Meu lugar ao sol. Eu tô sem eco. Eu tô sem eco. Não para. Eu tô sem eco. É chalaça pura às 2:20 da manhã. Essa foi a sugestão do Mano Chet. Comunidade Ninjitsu no Atlântida Festival. E aí, depois da porradaria da comunidade Ninjitsu, a a gente apresenta Chimarruts às 13h30 da manhã. Parabéns ao Cagê. Caraca, hein? Que festival, que aí, isso, mano. Né, velho? Cagê, parabéns, Cagê. Ah, vai ser nesse show aí que eu vou fazer uma ponta. Isso aí vai ser certo, Magnata. Chimarruts às 13h30 da manhã e depois pra fechar o evento, mandar todo mundo embora bem tranquilinho. Ah, pra fechar vem depois de Chimarruts? A banda Glória às 10h05 da manhã. Essa eu pedi. Cara, Glória vai tocar no Rock in Rio com Metallica. Exatamente. No mesmo palco do Metallica na noite, Metal Glória vai tocar. Ô, meu, é que assim, ó, pra gente que não surfa nessa onda aí, a banda Glória, cara, tem uma das maiores comunidades na internet e vem a Porto Alegre pro Atlântida Festival por pressão popular. De onde eles são? São Paulo. E o show, eu já vi o show deles, tá? Aqui em Porto Alegre. É impressionante. Pensado, né? É, parece que começou assim também, né? Com um lance na internet e tal, né? Esse lance da rede mundial, né, Cagê? Computador. Na época era a rede mundial. Internautas. Bom, então ficamos assim combinados. Glória encerra o Atlântida Festival às 10h05 da manhã. Tu é o internauta. E aí é o seguinte, depois do show da Glória, a equipe... Nós vamos receber o pessoal no camarim. A equipe da Atlântida, que vai estar no plantão lá, vai se encarregar de mandar a galera embora lá da Fiergs, vai guiar a galera direitinho. A galera dentro da Fiergs. Não, cara, vai, todo mundo vai sair da Fiergs ouvindo a rádio nos seus carros, no carro do seu pai, no ônibus, no Walkman. Aliás, carro da namorada. Aliás, leve para o Atlântida Festival o seu Walkman, o seu radinho, para curtir também a galera lá trabalhando. Bom, nós estaremos fazendo uma grande cobertura. Tipo futebol no estádio. Vai no radinho. Tipo futebol no estádio. Hoje é muito fácil, né? Todo celular tem rádio FM. Exatamente. E aí ele só leva o fone. É mesmo, legal, cara. Para ficar ouvindo a programação da Atlântida, estaremos fazendo um pretinho básico a partir da 1h deste sábado, lá direto da Fiergs, já para receber a galera. O celular de vocês não tem rádio FM, desculpa, pessoal. Claro que sim, cara. Tem os aplicativos. A gente escutou em Nova York o Pretinho Básico. É que vocês pagam pra ouvir rádio FM, desculpa. Mas é legal isso aí que o Fetter tá falando, porque diferente de um tempo atrás, é legal no intervalo do show ficar ouvindo a transmissão, o que, que a gente tá falando lá, quem a gente tá entrevistando, a sensação do artista e tal. Mandou muito bem, Pi. Essa é a ideia, então, que a galera leve o seu radinho pra ficar nos curtindo durante a... A transmissão. Obrigado, a transmissão. É que é difícil ficar tentando falar alguma coisa aqui e olhar pra seis pessoas falando contigo ao mesmo tempo, né? Desculpa, cara. Magnata, isso é rádio, cara. É difícil. É que eu não tenho essa capacidade. Magnata, por acaso, não me tirou também da equipe do plantão, né? Não, tu tá no plantão. Tô no plantão, tá, né? Tá na planta grande, tu tá no plantão. Em todo ladinho ali no posto. Toda a equipe do Pretinho Básico, toda a equipe da Atlântida participando e fazendo acontecer a transmissão do Atlântida Festival. Então, sábado a 1 já tem Pretinho de lá, às 2 abre nos portões e às 3h30 o primeiro show com o Neto Fagundes. Isso, à venda na Petisqueira do Centro, barra Shopping, também em Guatemi e Praia de Belas. É isso aí. Também no Canoas Shopping tem na Petisqueira. E telefone. Por telefone pode comprar no cartão no 4003-1212. E o site é o ingressofácil.com.br. Rápido.com.br. AtlântidaFestival.com.br é o site. AtlântidaFestival.com.br. E lá tem um link pro ingresso rápido. E lá entra no link, clica no link pro ingresso rápido. Cara, tem que dar mais um recado aqui, se vocês me permitirem. Quer saber o que faz a diferença? Empreender faz a diferença. Vem aí o desafio Sebrae. Se você é universitário e quer ser um futuro empreendedor, não pode ficar de fora dessa. O desafio Sebrae é um jogo virtual para estudantes universitários que simula o dia a dia de uma empresa e a capacidade de administrar um negócio por 6 meses. No final, as melhores equipes de cada estado vão para a etapa nacional e podem ganhar iPads, bolsas de estudo e ainda uma viagem internacional. Tá afim de encarar o desafio? Então reúne seus colegas e monta uma equipe de 3 a 5 integrantes, porque chegou a hora de fazer a diferença. Boa! Acesse desafio.sebrae.com.br e garanta sua inscrição até 11 de maio. Desafio Sebrae, a ideia é fazer a diferença. Participe! Era isso, queridos. Fala. Eu não sei se no dia que a gente falou do Top of Mind, que a gente lembrou o nome do o teu e o meu, se a gente chegou retificou ontem à tarde, às 18, onde tu não tava. Exatamente. Então, tá, o Potter também aparece ali no Top of Mind, junto contigo, junto comigo. Se merece, eu não sei, mas junto aparece. Com todos, né, os colegas aqui da RBS. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência, pelo Pretinho. Toquezinho pra Caxias. Neste sábado tem festa Discorama no Pepsi Club com meu bruxo, meu irmão mais novo, Luciano Costa. festa. Olha! Não dá pra perder. Baita Casa de Caxias, legal, baita, né, festa do programa aqui da Atlântida, o Discorama. Alguém quer falar mais alguma coisa aí? Quer dizer que quem... eu vou estar lá na festa do Discorama, lá botando muito hip hop das antigas, boa, banda bonita. Cine, banda NX Zero, banda... Você é das antigas já, né? Já foi novidade, antigas, né, guri? Todas as antigas, anos 70 aí, vou estar tocando. Assim como os ingressos do Atlântida Festa vão acabar antes, outros ingressos estão saindo rapidamente, são pros shows do Jack Johnson em Floripa e Porto Alegre. Ah, é, meu? Dia 2 de junho e 3 de junho. 2 de junho em Porto Alegre e 3 de junho em Floripa. Os ingressos já tá no terceiro ou quarto lote e vai acabar antes pra ver o Jack Johnson. Se não comprar rápido, também vai perder. E abraços pra todos que me encontraram e que eu encontrei, obviamente, no jogo do Grêmio ontem no Olímpico. Pablo, turma de Floripa, turma de Santa Cruz, pessoal do marketing do Grêmio, Gerardo, Márcio, etc. Os amigos do KG, Geraldo e companhia. Não prato. Deu dessa vez, ficou ruim a coisa, mas vamos prato. Em frente. O prato, né? Fazer o quê? Tivemos que engolir no seco. E olha que eu só gosto de prato barato, foi caro ontem o preço. Vem aí o cabelo no espaguete, nós voltaremos às 18 horas. Obrigado pela audiência, grande abraço. Tchau.